vejo as pipa no ar, lembranças me perseguem. Eu não contenho mais as lágrimas pensando nos moleque. Me perco entre as emoções, pulsa forte o coração, causando em mim tremor. Bem-vindo à nova geração. Qual revolução que terão como espelho? Me diga qual o pai que servirá de modelo. Qual Neymar, qual X-Men, qual Guevara, qual He-Man, qual Samurai, qual o Rambo? Me diga qual Spider-Man, qual o super-herói inspirou sua caminhada? Em quem inspira hoje a nossa molecada? Quem nascerá, quem morrerá, quem viverá pra contar? O que dos 30 vai passar e aos 20 vai naufragar? Almas tarimbadas, peitos calejados, mentes confusas, sentimentos camuflados. Assim crescem os soldados perdidos em meia guerra. Assim morrem os pipeiros, vem da terra, volta à terra. Havaianas no meio do braço ou de trave no golzinho. O craque encontrou o craque decretando o seu fim. Cabeça do dedo estourado por chutar o asfalto. Hoje ele estoura a cabeça se reagir ao assalto. A vida treina os meninos tipo talibã. E a mente sã se torna a mente vilã. Injeta o ódio, dissemina o terror, enrola a linha que essa pipa voou. Como pipas lançadas ao vento, mas o sonho entrega-lhe se foi, tirando a esperança de outras vidas. Há uma ferida que alguém cortou. Como folhas mortas ao vento, mas um alguém que ao mundo se entregou. Talvez a mudança de outras vidas, mas são pipas que o vento levou. O crime da linha, a polícia passa o serol, corta e apara mais um que não verá o nascer do sol. Mães que vê suas crianças partindo aos 16, desespera em meio aos gritos, diz: onde foi que eu errei? Em meio a tanto consumo, vitrines que brilham os olhos, manequins com importados, do tênis ao relógio. E quem não quer, quem não sonha, quem não pensa nas becas, os pipa tem como exemplo. Os comandantes da favela transita pela quebrada de fusão de 1100. No pé só os Mizuno, no bolso só as de 100. Que late no peito, no pescoço das amantes. De máquina na mão são os heróis dos pivete. Revolução de livros de ONGs, desconhece, não sabe escrever o nome. Mal termina a segunda série, agora pergunta quem é. Peramaia Badia, o homem que livrou da fome um país com cocaína. Tá na cartilha, o crime ensina, treinamento talibã. Aos 8 perde a infância, nem vai saber o que é rolimã. Vai desmontar e montar o fuzil em questão de segundos, e nunca brincará com soldadinhos de chumbo. Tento puxar e rolar a linha, oferecendo vida em Cristo, mas parece ser pouco pra ambição dos meninos. Mostrar o caminho da liberdade, mas já criaram asa, descanse em paz. Vocês vão deixar saudades. Como pipas lançadas ao vento, mas um sonho em...